Portal do Arrocha. Se é sucesso, a gente toca. Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa e os meus olhos vermelhos no espelho. Já foi mais feliz esse sujeito. Oh, que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia. Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor. Parece pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te sofre esquecer? Sofre no coração. Para beber com o Naldo, porque o mar tá bravo. Eu tô solto. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior. Eu tô na pior. Eu tô só pó. E a culpa